Fechar os meus olhos sem ver a imagem de um rosto sorrindo que um dia foi real e só meu. Não consigo tocar numa flor sem sentir a pele que cobre teu que escondem o que eu quero ver. Não consigo fechar os meus olhos sem ver a imagem de um rosto sorrindo que um dia foi real e só meu. Sei que a estrada é longa e faz muitas voltas. Um dia conseguir te encontrar, mas as pedras que eu encontro no caminho são sombras que escondem o que eu quero.